Tá no teste aqui. Consegue soar? Vai. Você tem que tirar e sai. Pra manter você vivo. Já fiquei uns 15 minutos aqui. Tudo bem, passou. Não estou me acostumando com ele. Só que eu saí num táxi. Eu saí ligeiro do táxi. Quando eu vi que eu fiquei de mim, eu digo, pô, tem um bloco estado dentro do táxi, pô, esse cara vai me levar para o hospital aí, pô. Pronto socorro, sei lá para onde, né? Deixa eu cair fora. Aí caí fora, olhei na rua assim, vi uma cadeira lá no chão. Aí sentei, porque de pé a perna não segura, a perna fraqueja logo. A minha fisioterapeuta hoje fez vários exercícios. Ela disse, o que descansou mais? Eu disse, foi com a perna cansa mais. Agora, isso que você disse é muito bonito, porque uma coisa é a teoria. Né? E todos esses livros que tratam do assunto, a doença como caminho. Não sei como a gente fala disso. Mas essa semana mesmo, que eu vivi um pouquinho disso na prática, na hora do problema, eu não me lembrei de agradecer a minha doença. Sentado lá na é sabedoria. Na Taúfe de Paiva, sem ar, eu digo, o que eu vou fazer com essa droga? Vou agradecer a ela por estar me ensinando. Não tinha nada superior a isso para fazer. Essa é a sabedoria, né? Porque eu até lembro dela depois, reflito. Mas essa coisa boba, quando o cardiologista pôs. E você está fibrilando. Eu tomei foi um baita de um susto. E mesmo depois que deitei, que relaxei, né, a última coisa que passaria pela cabeça seria... Agradecer a temperatura. Era o mais certo. Só depois, com o tempo, passada a crise, você vem em casa, aquilo, você começa a refletir sobre tudo, você começa a perceber a verdade, a necessidade, que aquele é o teu freio para a tua realidade. Isso eu fiz pela primeira vez, eu já tive um bocado de broncoespasmo. Pela primeira vez que eu fiz isso. Pela primeira vez que me ocorreu isso. Quer dizer, eu aprendi com os outros broncoespasmos. Né? Que eu queria me livrar desse maldito o mais breve possível. A única vez que eu aceitei e agradeci foi essa última coisa. E não foi das que duraram mais. 10 minutos, foi embora. E ela bem brava. Mas hoje não deu nem sinal, hoje eu não vou ter. Yeah. Nossa, a menina era a última. Ela não vai vir hoje. Está em provas. Pediu desculpa para o Maciel e para o grupo, que ela está envergonhada, não sei o que, então não se preocupa. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Posso começar a aula? Claro, pode. Claro. Quer pôr químico, levante o dedo, por favor. Químico? Olha só, químico. Engenheiro químico. Eu pedi. Mais mestrado. Eu pedi na semana passada. Que vocês fizessem perfis dos personagens, que vocês conhecessem mais profundamente os personagens. A Nancy Rubens, que eu pedi que ele curasse personagens da vida real, e como ele está fazendo um documentário, ele não vai fazer com personagens imaginários. Não será um documentário fake. Vai fazer um documentário autêntico, tem que ser com pessoas autênticas. Mas vocês que estão trabalhando com histórias de ficção, né? Como a Úrsula também, mas a Úrsula depois eu gasto com ela. Ela não é química. Coitada. A ovelha negra. Os caras também. Não, mas sabe o que foi que aconteceu? É um pare. Você está lembrando, puxinha, vocês viram o quê? E eu tive um professor que usou a seguinte metáfora. Para a interação dos personagens e os acontecimentos a serem desenvolvidos nas cenas. E a metáfora que ele usou foi assim: vocês imaginem o seguinte, que vocês peguem uma proveta onde vai ser feita a reação química. Aí vocês pegam a proveta do personagem A e vê quanto que ele participa dessa cena e despeja ali. Boa metáfora. Aí depois pega do personagem B e bota nele. O dois personagens está feito. Aí vê qual é a reação. O que acontece da reação dos dois elementos que foram colocados ali. Que incrível. Não, que é uma experiência química. Pelo menos ele disse que era assim na química. É. Até a gente fala, deu química. Deu química. É, pulou uma química. Então ele disse, na prática das cenas, no screenwriting, as cenas dramáticas, é parecido. Agora, você é o químico, você tem que conhecer a substância A que você vai usar. O que é aquilo, quais são as qualidades, quais são as potências que tem ali, o que é que aquilo ali pode fazer. Tem que conhecer da B também. E aí você vê quando você bota as duas juntas para ver o que acontece. Essa é a experiência. Então você, como roteirista, tem que conhecer bem seus personagens e aí ver o que acontece quando na cena você bota os dois personagens juntos, em confronto. O que é? Esse aqui é violento, então começa a cena e já dando tarefa no outro. O que é que acontece? Não, esse aqui é enganador, começa a enrolar o outro personagem. O que é que acontece na cena para vocês poderem desenvolver a cena? Saber quais substâncias não são compatíveis. É. Você pode ficar perto. O que é que vai acontecer ali? O acréscimo posterior, que você, armando a cena, você vai ter que seguir a regra dramática, que é válida tanto para o roteiro quanto para a cena, que é de ter um começo, um meio e um fim. Como é que se desenvolve essa cena? Pode ser que na composição do roteiro você não use as três partes. Já começa a cena pelo meio, por exemplo. Você não use o fim, mantenha para revelar depois, faça um suspense. São todos truques de negócio que você vai aprendendo aos poucos. Mas você precisa exercitar o desenvolvimento de uma cena concreta, com começo, meio e fim, com os dois elementos químicos, ou melhor, os dois personagens com que você está trabalhando, ou três, ou quatro, depende de que cena for. Mas o trabalho perfil de personagem é você conhecer o mais profundamente possível os elementos em que você vai trabalhar, as substâncias que você vai misturar, que você vai botar em reação. Tá ok? Então, como disse o rapaz aí, o amigo dos cartos, não foi ele, não, foi eu, não, foi a terapeuta, né? Terapeuta, eu recebi isso de outra fonte. Uma fisioterapeuta falou o seguinte, que eu não posso falar muito. E falar despende muita energia. Foi a fisioterapeuta da Cássia e eu te mandei pelo Facebook. Não, então foi você mesmo. É lá da universidade. Que eu economizasse. É, que ela te mandou material. Mandou, recebi. É. Legal, falar de dieta lá. É. Como fazer. E ela realmente, falou de falar, de comer assim, pouquinho, várias vezes ao dia, porque eu não consigo comer muito. Realmente não consigo, nem porque. Só uma energia, né? Quando eu vejo assim os lugares que eu vejo as pessoas comendo aquelas pataradas, eu fico até espantado. Porque eu como um pouquinho já parece que eu vi um boi. Então tem que comer tudo um pouquinho. Aliás, aqui você já está vendo isso, eu chego e pego com um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas então vocês vão ter que falar. Isso aí. Para que eu possa ficar quieto ouvindo. Claro. Né? Sobre seus personagens, sobre como é que vocês. Em que pé vocês estão, cada um de vocês? Nesse processo. E eu tentarei comentar o mais brevemente possível, também para não gastar as energias, escassa energia. Quem quer ser o primeiro a falar sobre o seu projeto? Eu acho que tem que ser o Esteban, que é o que está com o projeto mais adiantado. Está sendo bom, né? Para ficar mais quietinho aí. Pode ser também. Esse bolo é... Uma coisa que a gente pode pensar também é o microfone, né? Tem umas caixinhas de som que tem... É, pra facilitar, assim, né? Mas ele usou isso de sacanagem, porque o trabalho é nosso mesmo. É? Não, ele jogou a bola pra nós. É, não, você tá querendo fazer que eu treine e falar baixinho, né? Você manda falar alto. Tá bom, vamos lá. Eu vou falar rapidinho. Bem, eu queria falar o seguinte, eu realmente, até agora, essa parte que nós fizemos do trabalho, eu apreciei bastante todas as informações que o Marcel nos passou aí. Especialmente para mim, o grande reflexo é um reflexo de disciplina. Que eu, nesse sentido, para montar texto, para organizar, eu sou muito desorganizado. O que me fascina é descobrir ideias e coisas. Às vezes a gente propõe uma solução, mas pouco depois eu vou e parto uma outra situação e tal. Então, na realidade, eu até tive conversando com o Rubens sobre isso. Eu, digamos, acho que até agora a informação que o Marcelo me deu já foi suficiente para eu poder trabalhar em minhas ideias. Então, de agora em diante, digamos, o que eu acho muito legal, por exemplo, se vocês quiserem ainda fazer reunião aqui, ou digamos mesmo, na casa do Maciel, para vocês continuarem a depurar a questão do texto, mas eu não vou participar mais porque eu acho que eu estou com outras atividades e até esse ponto, é claro que o contato do Maciel é maravilhoso, espero que ele possa vir nas nossas outras próximas reuniões e tudo. Agora eu queria falar rapidamente sobre alguma coisa, as minhas ideias em si, que eu acho que o grupo é bastante aberto nesse sentido. Por exemplo, na questão do texto do robô, aquela cena que eu citei, eu pretendo trabalhar. Porque, tá certo, é um texto difícil, um texto pesado, mas o que me fascina nisso tudo é esse limiar homem-máquina. Isso eu acho, por exemplo, o ponto que o homem tem a capacidade de criatividade dele, capacidade de desenvolver as coisas em si. Então, por exemplo, nessa área que eu e o Esteban trabalhamos, que é a área de educação à distância, isso tudo começou muito na época, o pessoal não fala, mas eu acompanhei, na época ainda entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Eles tinham que treinar marinheiros, oficiais, mulheres, para rapidamente aprenderem a fazer uma tarefa, por exemplo, montar e desmontar uma arma, montar e desmontar um equipamento. Então veio um termo que hoje em dia não se fala muito em português, que é a questão da instrução programada. Inclusive, antigamente fazia-se com os primeiros gravadores de fita e gravava-se ali. A caixa tem 3 parafusos, só os 3 parafusos fazia. Aí sai a tampa, faz isso, aí você vai tirar uma mola, vai fazer. Então, na realidade, essa área se desenvolveu muito para com rapidez treinar pessoas. E, obviamente, tinha aquele material audiovisual todo que poderia ser levado num canto ou para outro e rapidamente treinavam pessoas. Depois vieram, por exemplo, uma época que eu cheguei a fazer os cursos por correspondência. Por exemplo, eu fiz o curso do Instituto Brasileiro de Relojoaria, aprender a montar e desmontar aqueles relógios, primeiro grandes, depois relógios pequenos, entendia alguma coisa daquilo. Então, era uma informação interessante. Depois teve o curso Instituto Monitor, que o pessoal fazia para construir rádios, para isso. Isso, eu, felizmente, por um outro lado, eu fiz com meu pai, com outras chances que eu tive, e aprender essas coisas. Mas, hoje em dia, há uma carência muito grande no jovem nessa questão de manipular, de realizar e fazer. E por exemplo, eu acho que uma das linhas que, para mim, fica muito importante é a questão de produzir documentários e material audiovisual ligado ao ensino. Então, por exemplo, um dos projetos que eu até conversei com o Rubens, até tinha conversado com o Estevam, é a questão de uma história sobre o banho, que ensinaria, na realidade, o primeiro princípio da termodinâmica, já que nós temos o calorímetro clássico, que foi construído lá pelo fulano, que é o Hugo Junkers. Então, eu teria que inventar uma história ao levar desde o começo do banho até levar ao fato de você medir substâncias para chegar a um resultado, saber se um gás presta, se um gás não presta para ser queimado. Então, isso é uma coisa que eu ainda tenho que desenvolver esse tema. E agora surgiram mais duas ideias. Uma é ligada à ideia de se fazer um balé. Eu vou te contar o que seria esse balé, já tem até nome. Hidra a molécula de água. Ou seja, um dos problemas que os alunos têm é visualizar ideia 3D, interação. Então, o balé seria o seguinte. Eu até tenho uma amiga minha que é professora de yoga, ela achou a ideia bastante interessante. Ah, na moda, esses cabelos, esses tufos aqui. Então, eu faria um cabelo na pessoa, ou seria uma orelha de Mickey, ou então dois tufos aqui. O que seriam isso? Os dois pares de elétrons não ligados, que eles não se ligam normalmente. E o corpo está aqui, ó, o oxigênio aqui e os dois hidrogênios. Então, a moça pode fazer, por exemplo, esse estiramento, pode fazer as deformações. E a ideia seria, é claro que é uma ideia também por um lado ambiciosa, fazer um balé, que seria a ideia dela se movimentar e mostrar. E depois ela, de alguma maneira, teria que se prender pelo cabelo dela, pelos dois tufos, que seria ou a orelha de Mickey ou o tufo. E ali ela dançaria de uma outra maneira. Então, aqueles modos que ela fazia já viram outros modos, porque ela está ligada a alguém. Então, isso tudo é uma maravilhosa introdução, espectroscopia, essas coisas. Então, eu ainda não vi tanto que tenha sido feito. Então, isso é uma ideia que também me fascina, essa ideia de fazer esse balé. E surgiu uma outra, que é a questão do professor Yehuda Sionai, que foi uma pessoa que eu gostei muito. Que aí vem a ideia da indústria nacional e de você ter uma coisa que hoje em dia é raríssima, um produto 100% brasileiro. Então, eu digo, o professor Yehuda, ele fabricou um instrumento, um medidor de pH, comprar todas as peças em loja de eletrônica da República do Líbano e da Marechal Floriano. Ele tinha um vidreiro e sobrou as ampolas. Ele construía com a irmã dele. Então, eu acho que se eu fizesse um documentário sobre isso, eu mostraria a capacidade para as pessoas de construir, de fazer, e que é uma coisa que hoje em dia ninguém quer mais fazer. Você liga para uma firma, nós não temos mais obrigação de fazer assistência técnica. Essa porcaria que você tem 10 anos de idade, joga fora, compra outro. Então, está tudo esse consumismo, essa coisa. E cada vez mais a carência do aluno é manipular. Então, você ensina, você fala uma filtração, fala uma coisa, o aluno fala aquilo como uma coisa meteórica. Pô, mas é impossível. Mas é porque nunca fez, nunca mexeu, nunca foi lá, nunca sentiu, nunca viu. Então, eu acho que a área que fica importante para mim investir, na realidade, seriam esses documentários, esse material para ação. Mas eu não quero esquecer a história do robô, que me fascina. Porque, na realidade, qualquer coisa que você faz em instrução programada, você tem que, como o nome diz, programar tudo, os erros e os acertos. Então, por exemplo, você faz o quê? Programa toda aquela parte. Parabéns, meu aluno, você progrediu. E tem que escrever o programa. Você não sabe nada, você está enrolado, precisa estudar isso. Então, isso tudo tem que ser como um programa de computador, se torna muito complexo e muito grande. Agora, isso pode ser feito, pode ser melhorado. E a ideia é fazer coisas simples, relativamente baratas, que mostrem esses efeitos e mostrem. Então, isso que eu acho uma área que eu pretendo investir. Às vezes vai um pouco contra a questão, fica difícil para mim achar nisso um clímax. O ponto entre as personagens, você vê, o Marcel pôs muito bem que isso é uma reação química, tem que botar lá as provetas e botando a quantidade de um e do outro, e ver como é que eles interagem. Então, tá certo, isso é um aspecto. Agora, você, por exemplo, aquele trabalho que eu fiz com a Ali, uma colega nossa, a gente trabalhava com o pessoal de vídeo, com o pessoal de... Às vezes a gente criava uma cena, mas a gente vê. Isso está tão chato, que se a gente está achando chato, o aluno, coitado, não vai entender. Né? Então, nós pegamos uma vez 3 meses de trabalho, jogamos no lixo, esquecemos aquilo. Porque... Agora, o que eu acho é, o que foi bom para mim foi essa organização que o Maciel me trouxe, exatamente. Então, é o que eu queria dizer no meu ponto. Eu acho que, poxa, eu vou contar com a colaboração dele. Quando eu tiver um tema, um assunto, eu converso mais detalhe, aí ele dá a nossa ideia. É, e você vê, você pode fazer documentários assim, do tipo que você está pensando, que são documentários didáticos, sabe, e que vão ser assistidos principalmente por alunos que precisam tirar boa nota, passar de ano, aprender aquele assunto e tudo mais. Mas eles não vão servir para despertar o principal instinto humano em relação ao espetáculo público, que é a investigação, a revelação do indivíduo humano. Uhum. Você vê que toda essa sua área não se refere a um indivíduo humano. Se refere a máquinas, né? A artefatos, a objetos, mas não aos indivíduos que os manejam. É. Sabe, você fala assim, aí os alunos. Os alunos são sempre um coletivo abstrato. É. Sabe, os alunos nunca são o João da Silva, branco, óculos, nem a Mariazinha, que é preta, e tem os pais tirando, sem nada. Porque isso é da conta de indivíduos, sabe? Uhum. E o que o espectador comum diante da obra projetada, o que interessa para ele é a possibilidade da empatia. É. Porque a empatia é o seguinte, é você se identificar com o personagem. Uhum. Mas para isso precisa pra ter o personagem, precisa ter o indivíduo ali. É. Sabe? E isso pode ser usado em documentários também. Sim. E os melhores documentários usam isso. Essa técnica. Usam essa técnica. Esse recurso. Que vem na ficção, isso é o todo da ficção. É o todo. É o todo da ficção, são os personagens, são os indivíduos humanos. Né? Mas num documentário técnico, sempre esse elemento de individualizar, de concretizar o ser humano individual, é um recurso de comunicação que é muito usado. Sim. Que se você aprendesse esse recurso, o seu documentário seria muito mais apego aos alunos do que uma mera exposição da máquina. É, a mera exposição. Como se fosse um vendedor de uma máquina. Que assim, olha aqui, freguês, essa máquina faz isso, faz aquilo. Você faz isso, mete nela assim, aí ela liga, aí põe ela no ponto. É só a máquina. Não tem ser humano individual. Uhum. Né? Então, de alguma coisa, para captar assim, o interesse do espectador, e a empatia do espectador, tem que ser construída alguma relação daquele objeto de que você está fazendo o comentário com seres humanos individuais. Sim. Tem um documentário que ficou famoso, italiano. Diz que foi um diretor famoso italiano no começo de carreira, desses Fellini, Mussolini, etc. E foi quem fez quando era muito jovem. E ele gastou de grana e tal. Então ele foi contratado pelos Correios Italianos para fazer um documentário sobre o funcionamento dos Correios Italianos. Aí você vai para o Correio Italiano, assim, naquela época, né? Época de Correio, agora tem e-mail e tudo. Na época do tempo antigo. Então você escreveu uma carta, ia no correio, botava, selava, a carta entrava lá, era carimbada, depois ia para uma pasta, lá, um saco, depois ia para o destino dela, de avião, se fosse airmail, ou de trem, se fosse pelo mais barato, etc. Então você pode mostrar esse serviço todo acontecendo. A carta vai. Mas o que é que esse diretor fez? Ele fez uma historinha de amor. Sim. E o serviço dos Correios é mostrado enquanto vai uma carta de um homem apaixonado, um rapaz apaixonado, para a moça pela qual ele está apaixonado em outra cidade. Então o documentário mostra ele escrevendo a carta. Ele vendo a foto da moça, e tendo saudade da moça. O texto está claro, está claro. Aí ele bota no correio. Parece todo o serviço que o correio faz. Isso era a carta. Pum, carimba. Aí a câmera acompanhando a carta. O cara vai acompanhando a carta. Assim, impregnada de todo o sentimento. Né? De todo o sentimento. É. É aquela carta que interessa. Tem mil outras cartas que estão lá no pacote. Mas o espectador está acompanhando é aquela carta particular. Aí ela vai, viaja, vai de trem, de avião, sei lá, chega no outro lugar, aí tem um serviço de entrega, o correio que separa as cartas, que vão para tal área da cidade, que vão para tal área. O que é que a câmera fica buscando? A cartinha do rapaz. É. Qual é o clima? Abrir a carta. A moça recebe a carta. Final da vida. E vê a carta. Meu amor, eu te amo pra você. É. É o clima. É o clima, cara. Tem o clima. A carta chegou ao seu destino. É, graças a quê? Ao serviço de do correio. Correios da Itália. Da Itália. É. Meu Deus. Céu. Genial. Céu. Que exemplo genial. Na mosca, né? Eu entendi a questão do Bona, porque eu conheço o Bona. Ele é extremamente prático. Uhum. A essa altura da vida, ele não se interessa em fazer exercício, produzir peças que não sejam aquelas nas quais ele está de fato interessado. Então essa historinha do robô, ele fez como disciplina aqui até onde atendeu a ele. Mas a história, uma que eu sei que interessa a ele mesmo, é a tal da história, posso falar do banho? Claro. Né? Porque, por exemplo, a história do banho é de uma riqueza incrível que eu nunca pensei. Porque na civilização ocidental, há 200 anos atrás, ninguém tomava banho. Né? É. Aqui no... Como é que é a história de Dom Pedro? Ah, isso é genial. Dom João VI. Eles ali no Caju, a Colúbia é o patrocinador, eles fizeram a casa de banho de Dom João VI. Então ali tinha aquela praia de São Cristóvão e tinha uma liteira que eles punham o Dom João VI lá dentro e submergiam na água e tiravam. Esse ele ficava horrorizado porque ele odiava banho e esse era o banho que ele tomava. Duas vezes por ano. É. Bem que banhos tem na história desde romanos, gregos e tudo. Casas de banho. Casas de banho e tudo, no Oriente também, né? Casas de banho são muito antigas. Mas não é um hábito. Aqui no Brasil era tudo na... É. Esse banho do Dom João foi aqui no Brasil. É, isso foi aqui no Brasil. Você vê mesmo, na própria França, os casamentos eram em maio, porque o clima era mais favorável e as pessoas não cheiravam tão mal. Então faziam casamento nessa época por conta disso. E tinham pessoas que às vezes... Eles não gostam muito de banho mesmo. Até hoje tem a história, conta a história de um rapaz, um brasileiro que foi para Paris, aí foi morar numa pensão. Aí ficou umas duas, três semanas, não sei quanto, a dona da pensão chamou e disse assim, olha, os outros moradores da pensão estão pedindo aqui para que o senhor vá embora, pois não querem o senhor aqui. Por que que não querem? Eu acho que o senhor tem uma doença de pele. O senhor tem a mania de tomar banho todos os dias. Só pode estar doente, tem que ir embora. Porque lá eles tomam no máximo uma vez por semana. Sábado, dia do banho. Aonde? Na França, isso. O francês é muito sujinho. Não toma. Mas isso é uma das heranças indígenas nossas. É, chega uma vez por semana, assim. O negócio de banho de toalha, né? Agora, o cara tomava banho todo dia, acordava e ia tomar banho, pô, só pode ter uma doença. Como só uma curiosidade, eu comecei a demandar para o roteiro trabalhando com educação à distância. E eu queria fazer um material diferenciado para os professores. Eu comecei até com o Joaquim, que a Cássia conhece, com você também. E a gente fez uns cursos, a gente começava a botar historiezinhas em cada aula, né? Botava uma lenda indígena, E a gente deu um salto muito grande quando a gente propôs um curso que era uma história. A gente chamou de Química Zero. E o curso ele tinha personagens. Tinha uma professora, Tânia. Tinha o marido dela, que acho que é Rubens o nome dele. Que era filósofo, matemático. Tinha filha, tinha... E eles, no diálogo deles, eles puxavam temas da química. Né? O curso sempre foi um sucesso. Assim, a gente ficou assim... Foi uma coisa ousada, né? Ninguém eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro, claro. Foi muito falado na época. E aí as pessoas não... A gente queria fazer uma animação e tudo mais, e a gente acabou fazendo tipo uma historinha com umas carinhas e um textinho, né? E a gente botava umas animações. Aí depois a gente fez um outro curso, que era um curso de Química Ambiental, e aí a gente já ousou mais, né? Eu sabia que tinha que ter um clima, que vocês tinham que andar de barco, o barco tinha que afundar, e eles tinham que se salvar usando os conhecimentos de química. E aí eu dei lá pro rapaz, ele... O Eduardo. Ele fez um roteirinho lá com a minha ajuda e tudo mais. E o curso ficou bonzinho, assim, no final eles eram salvos, o governador chegava, eu falava, olha, agora aproveita e fala pro governador que o salário não tá bom, que tem que melhorar o salário, assim, pra aproveitar a deixa. E aí eu tentei uma terceira etapa, que foi curso interativo, que é eu criar uma cidade fictícia, e nessa cidade tinha um problema ambiental, tinha uma Gonzaguinha, tinha um pessoal de rádio, fiz áudio, fiz tudo, mas não andou, porque o Estado começou a entrar em crise. Então, eu acho que na minha visão, né, de professor, eu acho que a utilização de roteiro é uma grande abordagem que o professor tem para melhorar o roteiro além do documentário, né? Roteiro dramático, né? Para melhorar a sala de aula, que quase ninguém usa, né? Não conheço, assim, poucas pessoas usam. Tem algum material lá de fora que usa, os japoneses usam, para ensinar matemática, para ensinar química, tem uns livrinhos, assim. Então, assim, só dando um depoimento mesmo, eu acho que tem um campo aí para ser explorado na área de educação, que nós, professores, não temos isso em meta ainda. E foi isso que me atraiu no curso. Na verdade, eu nem queria, nem pensei em fazer um roteiro de filme. Eu estava pensando em fazer um curso mesmo, para professor. Mas, enfim, né? Você foi dizendo não, isso aí... Não, porque a gente fez uma primeira parte, só teórica, mas para, nesse negócio de roteiro, para você assimilar bem a teoria, você tem que ter uma tentativa prática, né? Estamos tentando. Porque você diz assim, a estrutura é essa, você tem que criar isso, personagem, tem que ver. Isso tudo, se você experimentar fazer, você aprende melhor do que se conhecer apenas uma exposição teórica. Né? Uma exposição teórica, na verdade, não precisa de mim como professor aqui. Eu mandava meu livro, um livro, pronto. Está ali, a exposição teórica está ali no livro. Né? A exposição prática é chegar e pegar em confronto com os problemas práticos. Essa técnica de roteiro, na verdade, elas têm um objetivo fundamental, que é de que maneira você prende a atenção do espectador. O que é que você tem que fazer para que o espectador fique preso naquilo que ele está vendo. Eu me lembro do meu amigo Leopoldo Serrano, falecido, que foi o roteirista favorito do Cinema Novo, nos áureos dos anos 60, e que toda vez que chegava para o Leopoldo assim, pô, Leopoldo, o cara escreveu um roteiro muito bom, ou aquele filme tem um roteiro muito bom. Leopoldo, a primeira pergunta que fazia era a seguinte, mas prende? Prende. Mas prende. Porque é essa a primeira finalidade do roteiro. É prender o espectador. Você senta lá, começa a assistir e não para. Se não prender, você para, larga. Pode até voltar para ver, mas não se interessa muito. Agora, se prende, você não desluta mais o olho dali. Né? Então, essas técnicas, elas têm esse valor. São técnicas que visam esse objetivo de prender a atenção do espectador. Você sabe que tudo para você aprender alguma coisa, para você saber de alguma coisa, tudo, você tem que concentrar a atenção. É. Qualquer coisa dá atenção, tem que estar concentrada. Não está concentrada, está lascada. É. Né? Fazer uma arte marcial. Não concentrou a atenção, pum. Já voou longe de cara. Né? Então, se há um valor assim, mais generalizado, um aprendizado da técnica do roteiro é esse. São técnicas de espertezas, macetes, por exemplo, truques. O caso do banho, né? Aprender a atenção do espectador. A pergunta que eu faria, né? O que, que o banho pode se tornar importante para resolver uma situação? Não sei se você. Que tipo de envolvimento alguns protagonistas precisam passar para que aquilo seja, aquele aprendizado seja necessário para eles passarem por uma etapa, mais ou menos por aí. Que o banho tem que ser a solução, assim como a carta chegar, né? Ou pelo menos tem que passar pelo clímax. Né? Você tem que arranjar uma historinha qualquer, por mais resumida que seja, que o espectador se interesse em saber. Da carta. Na carta, o espectador está sabendo que aquela carta ela está mandando para a namorada. Desde o começo, ele é preso nisso. Ele quer ver a carta chegar. Porque dá uma grande frustração para o espectador, a carta se perde. Aí vira um melodrama, olha que tristeza. Aí mostra a moça dizendo, eu não me escreveu. Mas a imagem da empresa vai para o buraco. Não podia. Não podia, tinha que ser um roteirinho com que tudo desse certo e tivesse um final feliz. Não, o filme de Tom Hanks, né? Depois de tantos anos, ele vai lá e entrega a carta naquele filme. E encontra uma pessoa que potencialmente é uma esposa, uma namorada. E ainda faz o maior merchandising da FedEx. Mas essa que você estava falando do banho, eu não sei se você conhece a história do Mendeleev. O Mendeleev foi o criador de muitos aspectos importantes da tabela periódica. Ele foi genial em organizar os elementos, ter a sensatez e prever elementos que ainda não existiram. Não existiam. Só foram descobertos ali, então, 40 anos depois da ideia dele. E o valor dele foi considerado. Só que ele não tomava banho e ele era um indivíduo repugnante, sujo. Barbudo. Então, é, barbudo. Então ele chegou na Instituição Real em Londres e iam fazer uma homenagem para ele. E o porteiro viu o sujeito, correu com o sujeito. Aí o chefe da instituição veio correndo. Pelo amor de Deus, esse é o nosso homenageado Mendeleev, não é um mendigo. Bota ele para dentro que ele que vai ser homenageado. Incrível. Então isso é um aspecto engraçado, que tem a ver com o banho também. Agora, uma experiência dessa com o banho, eu acho um baita de um desafio. É. Eu não sei se é fácil de levar isso para frente assim, nesse estágio que a gente está. O desafio tinha que ser interagindo já com quem tem experiência. Que é o Marciano, né? Posso estar enganado, mas a história do banho é muito mais difícil do que a do robô. É. Você tinha encaminhado. Eu acho do robô muito complexo. É, a do robô é muito complexo. Aquela história do robô extremo. É muito complexo. E é fascinante. É fascinante, mano. Eu acho que ele, talvez, assim, ele começou. Não, mas o que desanimou ele do robô é porque ele não tem plano prático para isso. Ele não quer levar em frente na real. Na vida profissional, ele estava fazendo o exercício do robô para depois, sozinho, fazer o roteiro do banho. Só que a lógica está equivocada. É, eu acho que tinha que começar com o banho. O banho. Porque é exatamente aquilo que ele quer, de fato. Por isso que desanima. Porque eu estou contando. Foi um vazio, né? Eu estou contando, cara. Você está querendo fazer a história do robô. É. Você não está nem aí, o robô toma banho e aí dá defeito, não funciona mais. O banho tem aqui, o doutor Jung, né? Aquele negócio. Que coisa incrível. A importância da pele, né? Ele fala assim, né? Olha, você, um médico coreano, né? Olha, você não pode passar na pele alguma coisa que você não possa passar na boca. Você come sabão? Porque a pele, a gente recebe as coisas assim, pela pele. Ou seja, você não toma banho de sabão. É, você não toma banho. Mas você sabe, eu conheço um grande navegador, o Aleixo Belov. É, um grande navegador baiano. Ele deu a volta ao mundo, nunca botou um sabão no corpo. Ele disse que o sabão ele elimina toda a proteção da pele. Então o banho dele era mergulhar na água e pronto. Tomar um banho de água doce. Mas toda a indústria de cosméticos, tá, você vê, uma farmácia, o que dá dinheiro lá é produto de beleza, é cosmético. Tá certo, tem que vender remédio. Mas o grande apelo é perfume, sabão. Bom, sigamos, né? Quer ir você? Vai você. Vai você. Vai você. Precisa de um clímax, depois a gente já vai caminhar já pro decaimento. Que é isso? Tem práticas de banho da medicina. Ele falou medicina niche, né? Aham. Né? Que são, assim, muito, muito fortes, assim, né? Para recuperação de saúde, né? Banho de água, né? Mas alternado, banho de ar, né? Você cobre, descobre o corpo, né? São coisas assim, muito fortes, muito fortes. Eu experimentei esse de alterar a temperatura no chuveiro. Banho frio, banho quente, minuto, minuto. Ele faz 15 vezes um minuto, cara, alternado. O resultado é fantástico. Eu cheguei no quinto e falei, eu vou falar com o meu médico primeiro, porque é uma besteira. Esquenta a água, escurinha, o teu corpo começa a reagir. Eu falei, eu não sei se eu estou preparado para isso. E tão potente que é. Eu entendo que a água quente, ela abre os poros. Sim. Ou ao contrário. Mas é o problema todo, é o teu corpo. Dilata, é como ele vai reagir. E aí a água fria limpa, ele fecha, vai abrindo, fechando. E a regulação térmica do corpo. Mexe com o coração, você mexe com tudo. Aí fala, não, você tem problema de pressão alta, você tem que tomar cuidado mesmo. Você tem que primeiro regular. Porque isso é um esforço tremendo que o teu corpo faz. Uma besteira dessa, um minuto frio, um minuto quente. Eu tive tomando banho uns dois broncoespasmos. Nossa. E tomando banho em casa. E sou veterano de broncoespasmo. E pena que faz mal pro coração, nem sei como é que é meu coração, mas eu sou. Mas aí a minha fisioterapeuta disse, cuida com a temperatura, não pode ser muito quente. Para essa DPOC que você tem no pulmão, não pode ser água quente. É. Você tem, você pode no máximo quebrar a água fria. É morninha, assim, quebrada. É. Para você não sentir frio. Aí tudo bem, mais quente é um desastre. Aí eu me lembrei que dos dois broncos que eu tive debaixo do chuveiro, a água estava bem quentinha. Bem quentinha. Eu tenho mania de tomar água, tomar banho de água quentinha. Gostoso. Mas tive que parar com isso. Me acostumar com morna. É, morna, mas assim, quebra o frio. Vem aquela água gelada, fria, quebra e pronto. Essa é a água que você tem que tomar banho. Muita coisa. Posso ir? Ok, chegou lá. Então, na verdade, eu tive certa resistência de escrever os protagonistas, porque eu prefiro escrever a história do que o protagonista. Eu acho que o protagonista sai sozinho. Mas enfim, né? Missão dada, missão cumprida. Tem que fazer. É isso, você tem impressão que não precisa. Essa é uma impressão sua. Se você fizer perfil de protagonista, você vai ver como sua ideia de protagonista se fortalece, como ele se revela, como inclusive oferece novos caminhos para a própria. A elaboração da história. Sabe? É, apareceu mesmo. Sabe? Aí eu acho que valeria a pena você se impor um pouco de disciplina para fazer os perfis de performance. Então, eu vou ler os perfis que eu fiz, tá? Ah, tá. Fez, ótimo. Então, Brandt, que é o personagem principal, com um pouco mais de 30 anos. Apesar de viver no século XVII, ele parece que é ainda mais antigo, né? Ele parece saltar de um livro de história, ele veste roupas longas e ainda mais antigo. Né? Aquelas roupas do alquimista, né? Aquelas roupas, aquelas batas. Né? Eu descrevo ele com uma fala assertiva, olhar opressor, crítico, sexualmente omisso, alheio aos interesses do mundo, não é uma pessoa com a qual se simpatiza facilmente, pelo menos de uma primeira vez. Ele vive acometido por pesadelos e sonhos que lhe apavoram e nutrem de realidades com as quais desejaria evitar, mas que acabam lhe alimentando de intuições e revelações. Sua origem social é modesta, ele é filho de uma família de camponeses, não estou certo muito bem sobre isso, mas tornou-se militar em um momento de relativa paz na Alemanha, isso é verdade, para depois virar vidreiro, que é verdade também, e finalmente alquimista. Ofício que desperta seu profundo interesse. Em seu íntimo, mesmo compactuando com os interesses espirituais, a arte magister, que é outro nome da alquimia, é também uma forma de projeção social, uma vez que ele se sente menosprezado por todos e sempre passou por dificuldades financeiras, vivendo à mercê de empréstimos e da paciência alheia. Os seus dois casamentos também lhe trouxeram bons aportes financeiros. Contudo, no último, encantou-se também com a doce presença de Margaret, que é a outra protagonista principal. Eu peguei os três aspectos que você pediu para falar, né? Que é o físico, o social e o psicológico. Uhum. A Margaret é um pouco mais velha que Brandt. Agora uma coisa. Fala. Brandt, é bom você saber, conforme o Robert McKee, os momentos decisivos da experiência dele. Quais foram os fatos que mais marcaram o Brandt, a trajetória dele. Claro que a descoberta do corpo é evidente. Claro que o clímax da história, a conjunção com a mulher, é outro. Esses dois, sem dúvida nenhuma. Mas talvez haja um outro, momentos importantes na vida dele, que você podia ter consciência em anotar. Mesmo que não conste na história, mas só para... Mesmo que não conste na história. Mas para reforçar. Para conhecer ele mais profundamente. Foi para reforçar esse caráter dele mais fechado, mais hermético. Para saber mais como ele é. Tá? Ok, vamos a Margarete. Margarete, ela é um pouco mais velha que Brandt. Eu gosto de chamar ela de Mag. Mag veio de uma família mais abastada e de um relacionamento anterior da qual teve um filho, o Sebastião. Isso é verdade. A princípio parece ser um ser humano recatado também, de poucas falas. Porém, uma mulher em estado puro, vibrante, esvoaçante, amante da dança e da música. Para o desconforto do conservador Brandt. Então, eu quis botar ela como se fosse um oposto dela. Fosse uma pessoa que gosta de dançar, de pular, que ela tem, é mais jovial, é mais... Tem um gosto mais pela vida. Assim. Isso. E também para fazer a visão da conjunção alquímica, né? Dele ser o Cênix e ela ser o Pua, né? Isso. Os dois serem um oposto do outro. Entretanto, ela também se alimenta da arte alquímica, o qual se devota mesmo diante das insensatezes de seu marido. Então, seu interesse é provavelmente originário de seu pai, Nicolas Flamel, um reconhecido alquimista naquela época, cuja principal herança para ela foi um livro fora do tempo. Eu tenho curiosidade de saber o que você achou do livro, se você leu o roteiro, né? Essa história de ter um livro fora do tempo. Não sei se fica uma coisa meio fantasiosa demais. Tudo bem. Eu gosto. Brandt. Depositar o sogro, eu falo do Brandt na Margarete, né? Depositando no sogro, por intermédio do livro, uma inveja e um ressentimento não revelado. Né? Ele tem inveja do livro porque o sogro, ele é um grande alquimista e ele não é. Ele é um por enquanto, é um alquimista perrapado que mal consegue se sustentar. Os antagonistas. Eu pensei muito sobre os antagonistas, porque eu não queria botar um Darth Vader. Eu comecei a ver os filmes e também percebi que muitos filmes não tem só um grande mal. Tem vários maus que se revezam. Mas eu pensei num grande mal, eu comecei a ler uma obra do Jung, e eu vi, ele comenta sobre um livro chamado As Visões de Zósimo, que é outro alquimista. Nessas visões de Zósimo tem um inimigo sombrio que chama Sacerdote Ion. Eu chamei o inimigo dele Sacerdote Ion, que ele não existe como pessoa física. Ele aparece por meio das assombrações e dos sonhos e dos pesadelos que ele tem. Então, nesses pesadelos, ele encara seus maiores temores. E nesses sonhos do Zósimo, ele é desmembrado, ele corta uma cabeça, ele é desfigurado, ele perde a alma, ele passa por todas as etapas alquímicas, mas dentro de uma visão imaginária. Também é uma forma mais fácil de eu chegar até a alquimia, que é uma visão muito fantasiosa. Ainda que para os alquimistas ela tem profunda ligação com a matéria, mas ela passa por um imaginário muito rico, e eu imaginei que o inimigo dele tinha que ser, o principal tinha que ser um inimigo onírico, né? Tinha que ser uma forma de pesadelos, né? Mas ele não é o único. Eu botei o Kunkel, que é um alquimista vindo de uma corte nobre, é um duque, é um alquimista de um duque, que vem de uma família de alquimistas. Ele tem interesse pela alquimia desde cedo, e aí ele se muda para outro ducado com o objetivo de buscar transformar o chumbo em ouro. Só que ele não consegue, e ele acaba virando professor de química. De fato, ele vira professor de uma universidade chamada Wittenberg. Nessa universidade ele soube que alguém em Hamburgo tinha conseguido produzir o fósforo. E aí ele vai atrás do Brandt, e ele, na história mesmo, ele é muito mal recebido pelo Brandt. Ele acha o Kuhn, que é um cara pernóstico, um cara vindo de uma família nobre, e eles se desentendem, e o próprio filho do Brandt sofre um acidente enquanto eles estão conversando lá. Isso acaba reforçando, e o Kuhn, que ele continua visitando, insistindo, e o Brandt ele não aceita, não... Então ele se torna como se fosse uma projeção daquilo que ele mais detesta, que no fundo é o que ele quer, que é ser um alquimista com dinheiro e reconhecido por todos, mas que nunca produziu a pedra filosofal. Né? Ele se complementa de alguma forma também. Bom, esses foram os dois antagonistas. Não sei se basta. Ajudantes. Ajudantes são personagens que entram na história, mas com um papel secundário. Né? Eles só ajudam. Só ajudam. Né? Às vezes são chamados de orelhas, que ouvem o que o mestre fala. O mestre não fala sozinho, nem diretamente para o público, e fala para os ajudantes. Então, tem o Daniel Kraft, que é um discípulo do Krunkel, que é outro personagem histórico também. Ele tem 50 anos, é um personagem mais velho, ele é aprendiz de alquimia, e o Krunkel fala do fósforo para ele, e ele vai até o Brandt para tentar descobrir o segredo da produção do fósforo. Só que ele é muito mais... ele é cético, e ele percebe que não descobriu nenhuma pedra filosofal, mas ele vê naquela descoberta uma forma dele ganhar muito dinheiro. E aí ele não convence o Brandt a vender a receita do fósforo, mas convence ele a produzir fósforo para que ele vá nas cortes da realeza da Europa para demonstrar o brilho produzido pelo fósforo. E aí ele ganha muito dinheiro. Ele vai para toda a Europa, inclusive para a Inglaterra, para a França, ele vai viajando toda a Europa mostrando o fósforo. Ele trai o mestre dele, que é o Krunkel, que acha que ele não conseguiu, e faz um acordo velado com o Brandt que ele não diga para ninguém que ele é o verdadeiro produtor do fósforo. E esse Kraft acaba se dizendo para todo mundo que ele é o cara que descobriu o fósforo. É um shifter. Traduzido para camaleão. Agente do... E um shifter é um ajudante também? É, tipo, só que ele, você não sabe para que lado ele está ajudando, ou sabe, mas ele joga, a gente luta. É. Botaram o nome camaleão, porque o camaleão pega a cor do lugar. É a cor do meio. E é curioso que ele tem dois contatos que eu acho interessantes. Um com o Bona deve conhecer, o Nicolas Lemery, que é um grande químico francês. E o Lemery, para quem estuda a história da química, ele tem os livros mais clássicos da química, e ele escreve que o Kraft foi o descobridor do fósforo. Inclusive, ele dá um pouco do fósforo para o Lemery. Eu pensei em botar o Lemery porque ele é um grande químico, mas ele não age diretamente na história. Mas quem age é um grande cientista alemão, que é o Leibniz. O Leibniz vê uma das apresentações do Kraft na Alemanha e na época ele tinha 20 e poucos anos. O Leibniz da filosofia é o mesmo? Da filosofia e matemática. Genial. Um das moda? É o próprio. Um das que interessante. É. Ele tinha 31 anos na época e era bibliotecário de uma grande biblioteca em uma cidade alemã. E lá, como bibliotecário, ele vê uma das exposições do Kraft e pede, pelo amor de Deus, revela o segredo, e o Kraft diz que não. E aí ele fica frustrado e ele vai para Hamburgo, por acaso, para comprar livros, porque Hamburgo é uma grande cidade alemã. E lá ele descobre que tem um cara que também produz o fósforo. Só que ele não imagina que esse cara que também produz o fósforo é quem produz o fósforo do Kraft. E aí ele vai e tem um encontro com o Brandt. E curiosamente, isso tudo que eu estou falando é história, não é invenção não. Ele se torna amigo do Brandt. E ele se interage de tal forma que o Brandt conta o segredo da produção do fósforo para o Leibniz. E o Leibniz é a primeira pessoa que conhece a produção do fósforo fora do círculo secreto. Que coisa inacreditável isso. É. Não tinha a menor ideia do Leibniz ligado com esse povo da alquimia. E aí o Leibniz consegue. E aí o que eu imagino, nesse momento, o Brandt também já passou pelo conúncio, né? Já tá nem aí, vai e usa o fósforo. E aí o Leibniz consegue um emprego para ele num dos ducados e ele se torna um alquimista móvel e resolve a grande questão financeira dele. Esse é o outro ajudante que eu acho que merece constar da história. Outros ajudantes menores que eu não... Pô, o Leibniz, desculpa, mas o Leibniz merece até um destaquezinho maior, né? Pelo que está aparecendo aí, resolveu o problema que estava afligindo lá. Mas por que ele contou para o Leibniz? Para o Leibniz e não contou para o Kraft? Afinidade espiritual. Eu também acho que tem essa mesma percepção. Ele vê no Leibniz uma pessoa de estatura espiritual. É o fósforo, né? É o fósforo. Mas eu acho que seria... Teu título, Os Buscadores da Luz. Aí. É óbvio. O Leibniz é um ser de luz. Você acha que ele tem que aparecer antes do clímax? Não, isso aí eu não sei. Não tenho isso aí com ele. Só digo assim, eu quando vou ver o filme, esse filme, eu quero ver mais do Leibniz. Porque essa amizade aí foi fantástica, né? Poxa, ele sair do lugar para procurar um livro para saber que o outro lado disse, ó, não faço não. Então, mas eu vou lá procurar, por ele sair para encontrar o cara que... Isso parece até novela. Mas isso é história. Isso é pura história. Não inventei nada. Maravilhoso. Isso aí é coisa de Deus. Assim. Não sei se é para todo mundo, mas esse tipo de história, eu não desprego o olho. Eu não desprego o olho. Porque é real, né? E está sendo construído dramaticamente, está te revelando. Nessa coisa do Leibniz, para mim, foi... uma surpresa e tanto. Eu já tinha falado dele antes. Também passou a bater. Outros ajudantes que tem que constar, tem que ter dançarinas ou alguém com a qual a Margaret se relaciona, né? Que ela crie um diálogo fora. São os ajudantes da Margaret. Da Margaret. Né? Porque ajudantes são ajudantes. Ou do protagonista, ou do antagonista, ou da outra. Protagonistas, né? Eles são separados assim, não formam uma turma única. É. Então, de alguma forma, ela tem que colocar a questão sexual dela com uma ajudante. Com ajudante. Uma confidente, como se chama. É, imagino algumas confidentes, na verdade. Eu vejo ela uma pessoa mais. Eu não queria botar ela uma pessoa vil, pelo contrário, eu quero botar ela uma pessoa. É, você sabe que se ela tiver três confidentes, você dissolve. Em três, sabe? Uma confidente, essa confidente com uma personagem importante. É. Eu prefiro que tenha várias. Então pronto, nenhuma delas é muito importante. Ah. Leibniz é importante agora para a Margaret. Eu sou apaixonado pela Margaret. Né? É tudo. E tem os filhos do Brandt. Tem que entrar em algum momento, ele teve dois filhos. E eles, em geral, na alquimia, esses filhos são usados como ajudantes no processo. Mas eu vejo o Brandt como um pai distante, antes da conúncia. E tem um filho da Meg, que eu chamo ele de Sebastian. Que eu penso nele como sendo um comentador. É aquele início que você não gostou. Lembra aquele início que ele fala do fogo e tudo mais? Você falou que tem que reduzir um terço ou tirar. É. Eu imaginei ele como sendo o filho da Mag, que é neto do Flamel, e que acaba levando a alquimia. Mas esses meninos aí não tem muita importância nesse lugar. única importância desse aí é ser neto do Flamengo. Só. Só. Mas assim, é porque no fundo o Brand, ele acaba levando a alquimia para a química. Ou para um lado espiritual. Ele não produz a pedra filosofal. Alguém tem que produzir a pedra filosofal. Eu tenho que alimentar esse imaginário. Assim, ou ele recebe, imaginei a Magda dando para ele uma pedra, que a pedra, a alquimia, ela começa com qualquer pedra. É, na verdade, tem que ser uma pedra viva. E essa pedra, ela tem que surgir em algum momento. Ele tem que trazer essa herança alquímica. Não pode ficar só na relação. Tem que ter o momento da pedra. E eu imaginei ele tendo essa herança da pedra, né? Trazendo a alquimia pro tempo presente e pegando um pouco aquela música do Jorge Benjó, né? Os alquimistas estão chegando, né? Eu imaginei ele no século XXI mesmo. Vindo pro Benjó falar, os alquimistas chegaram, já estão aí, não sei como tá. Esse é o fim do filme. É isso, esse é o fim do filme. Mas tem que ter alguém que represente o século XXI. Agora uma coisa aí que eu queria perguntar para você. Esse alquimista não teve um mentor? Não teve alguém que ensinou alquimia para ele, que ele respeite? Eu poderia ter, mas eu não consegui conceber não. Eu vi ele navegando nos sonhos. É, porque esses caras sempre tinham mentores. Eles se fizeram por si próprios, sozinhos, né? Professor, um homem mais velho, assim. Esse personagem é muito esperado pelos espectadores. Né? Porque mentores são uma coisa da vida da gente mesmo, né? Quer dizer que você nunca teve um professor especial assim. Claro, que era. Claro. Sabia mais os outros. Assim. Ia mais nas águas dele que cuidar dos outros. Né? Sempre tem. Mas o resto é muito bom. É muito bom. Agora tem que começar a fazer cena. Você. Já comecei. Já começou também? Bom. É, você leu o meu? Ah, sim. Mas agora é que vai funcionar você conhecendo os personagens melhor, vai funcionar melhor. Vai estar um mentor, né? E um mentor seria interessante ter um mentor. Tem que ser um alquimista. Um alquimista, que não é o Flamel, né? Mas é melhor que o Flamel e ninguém sabe que existiu, por exemplo. Então, alquimista é ficção. Inventar. Que ele vai confidenciar seus sonhos. Esse seus poderoso alquimista desconhecido. Por exemplo. Tá bom. Net Fischer que tá andando bem agora. Andando. Tô indo. Tive um encontro com um alquimista essa semana também. Ah, um alquimista de verdade? De verdade, eu conheço alguns. Não faço, mas eu marquei com ele. Falei, olha, estou fazendo um roteiro e tudo mais. Ele falou assim, pô, mas um fósforo, que alquimia em geral é com metal ou vegetal, né? Tem duas alquimias. E alquimia com matéria vinda do ser humano, a alquimia é meio marginal dentro da alquimia. Pouca gente faz, né? Eles fazem muito com sangue. Com sangue eles fazem. E o mentor dele, inclusive, foi no banco de sangue e roubar 40 litros de sangue vencido para fazer um extrato lá alquímico. Mentor do seu amigo? É. Em inglês. Vem cá. Alquimia hoje em dia, eu pensei que a alquimia tivesse desaparecido com o surgimento da química. Leva engano. Tem um monte de gente praticando alquimia. Pesquisador? Tudo. Químico, bem formado? Químico eu não conheço, mas com bons conhecimentos químicos. Eu já ajudei a montar dois laboratórios de alquimistas. De alquimia? Pesquisa séria? A parte que eu mexo que é a espagiria, né? Que a gente vai lá para perto de Diamantina, que é o único lugar que ninguém enche a paciência da gente, não é fazer umas destilações, as separações, E depois separamos e juntamos. Exatamente. Que é para fazer as quintessências. Né? Basicamente, alquimia é isso. O processo de separar e, né, separar, retificar as duas partes. No caso do metal, você faz por calcinação. É. E no caso do fósforo, como é que você vai fazer? Se você calcinar, ele vira... Já queima, né? Ele queima. É. E no... na parte volátil, você tem que fazer a destilação para ligar o mercúrio e depois você reunifica. Mas a alquimia quer chegar aonde? Na pedra filosofal. Ah, pois é, mas eu achei que isso ia ser derrubado já. Não, você está enganado. Não, essa ideia foi derrubada, mas já tem toda uma filosofia. Não, não foi derrubada, não. Eu conheço gente toda. Você, por exemplo, sustenta essa possibilidade? Eu não sustento. Eu sou um observador que tenta manter a mente aberta. É interessante. Mas você, pode, você vai conhecer algumas pessoas. Tem um livro que tenta trazer isso para a ciência, chama-se Transformações Químicas a Baixa Energia. Eu tenho esse livro. Ele faz essa proposta de como isso se daria efetivamente. E aí a questão do fósforo ficou assim, para mim, suspensa, porque por que que um alquimista escolheu o fósforo? Escolheu xixi e resolveu não queimar o fósforo, que seria o que se faria, que é o calcinado. É a contracultura do da alquimia. É isso aí. Contracultura alquimia de contra. E aí isso teria que entrar na história também. Assim, a história complexa. Não, a história não tenta enfiar as coisas. Você tem que. O tronco principal é que é o principal. E o Leibniz? O que é que eu faço com o Leibniz? Leibniz vai ser um ajudante. Um dos ajudantes. Também não deixa aí a opinião do Hugo. Interferir. Ele ia botar o Leibniz de protagonista da história. Então ele escreve a sua história. É, descaracteriza, a verdade. Tirar o teu foco. É perder o foco. É. Quem é o live, ele escreve. Live. Grande live. Eu imaginei até uma continuação da história, tipo, o filho do tal de Sebastião, né? Como é que ele se torna alquimista depois, né? Como é que... Porque houve uma cisão, né? A química, ela se torna materialista. E a parte espiritual fica renegada. Mas ela permanece até hoje. Até não, hoje. Tudo. As práticas taoístas são todas práticas alquímicas. A acupuntura, a homeopatia, ela é meio paralela. Mas o tratamento com as ervas, os passes mágicos, tudo isso é alquimia. Só que é chamado de alquimia interna. É alquimia taoísta, alquimia. E a alquimia material é a química. Então, se você for perceber o que acontece naquela época, é exatamente o que a alquimia se propõe. Separar o material do espiritual, retificar as duas partes e reunificar. E aí, assim, quiçá vira um arremedo do filme, né? Ou pelo menos na minha imaginação, de que haja esse reencontro. Em algum momento, o espiritual e o material não se fiquem mais tão isolados, né? E a profecia do Jorge Benjó se cumpra, né? É. Os alquimistas cheguem. Mas isso são ilações, né? Eu sei que é bem embrionário. Dentro da visão do Shivaji do Kashmir, né? Do Kashmir, né? Tudo é manifestação de Deus, né? Então, esse momento alquímico, digamos, é que a manifestação torna-se consciente de que ele está ali e ele é consciente da sua origem, né? E vive essa origem, né? Seria isso, né? Não sei o que dizer, os caras, sinceramente. Eu conheço pouco, acho que só o Estevão pode dar. Foi a sua fonte? Shivaísmo, né? O Shivaísmo. Né? que o puro eu foi se a caminho da manifestação vai ter vários estágios de consciência. Né? Então, de repente, lá embaixo, o estágio mais, digamos, ou no meio, assim, né? Você fica. Você consegue se conectar com a origem, né? Né? Esse DNA que a gente tem, né? A gente tem o DNA químico, né? Agora tem o DNA espiritual, né? Né? O DNA químico, os cientistas conseguiram lidar, estão lidando, estão lá vendo assim qual a população do Egito, né? Na época do Egito, através das múmias, o DNA mitocondrial, tem o DNA que não é só o mitocondrial, consegue, assim, estão estabelecendo aquela população que estava no Egito naquela época, para onde é que ela foi depois, né? É ligada a que população que aparecer em outro lugar, né? Agora tem esse outro DNA, né? Isso aqui é um absurdo, né? A existência é absurda, a gente vai sempre, a ciência vai sempre procurar a origem da coisa, né? E transcende esse nível de consciência que a gente está aqui agora, mesmo assim, manejando a linguagem e conseguindo elaborar pensamento e tudo, né? A gente é muito, a gente vai sempre procurar um umbigo de Deus, e Deus não tem umbigo. Eu acho que é isso mesmo. O Gurdjieff, ele dizia que a humanidade tem três pecados principais, mas o principal deles é o esquecimento de si. Ele acha que todos nós esquecemos da nossa verdadeira origem. E todos os outros são decorrentes desse. Acho que é isso. Acho que a ciência esqueceu de si. Esqueceu a consciência. Que ela transforma em racionalidade. Ela acha que consciência é racionalidade. Não é. Quem pratica meditação e yoga sabe que não é. E a alquimia vai trabalhar isso através, na visão junguiana, projetando na matéria. As transformações alquímicas são transformações que todos nós passamos e vamos nos retificando, né, em cada uma dessas etapas, até encontrar o ovo filosofal, né, cada filosofal. Para ele seria essa conjunção do masculino e do feminino, né, da razão e da emoção. Ânimas e ânimas. Mas para o alquimista isso é uma grande besteira. O que acontece é na matéria. Não existe o alquimista, ele é um químico. Por essência. Ele acha que se não acontecer na matéria, você pode até ficar lindo e maravilhoso, mas não é alquímico. É papo de psicanalista, de psicólogo. Eu acho muito interessante isso. O concreto, sabe? Esse chamado para a praxis. Me agrada muito isso. Não tinha noção nenhuma que a alquimia tinha essa relação ainda atual com o real. É, você, quando bota essas pedras, essas rochas atrás, você está trazendo um pouco do imaginário alquímico. Não sabia disso, minha linguagem não é essa. Eu não conheço a linguagem alquímica. E de alguma forma você acha que esse quartzo rosa ele traz proteção, essas drusas trazem purificação, tudo isso é parte do imaginário alquímico. Que a matéria ela tem qualidades, além da composição química dos elementos, da sílica, do oxigênio que estão lá ligados. Então é o que dá a cor rosa? É manganês tudo. Manganês. Essa é uma coleção de manganês danada. Manganês, que a gente acha bonito, mas para o alquimista aquilo está irradiando isso, e você pode fazer, inclusive, eu acho que esse meu amigo fez, uma infusão com essa pedra. Tem, você dissolve em ácido, faz tudo que não seja a sopa de pedra, né? Que não seja a famosa sopa de pedra. A maioria das pessoas que eu conheço, inclusive os químicos, tem, são, não vou dizer que são alquimistas, mas são animistas. O que, que são animistas? Por exemplo, você pega uma caneta do Isaac Newton. Se eu te der uma caneta do Isaac Newton aqui, e eu não me disser que é do Isaac Newton, no máximo você vai dizer que é uma caneta antiga. Mas se eu lhe disser que é do Isaac Newton, você vai, eu pelo menos vou, que é um alquimista também, né? O Isaac Newton é considerado um dos grandes últimos alquimistas. Para alquimista, não. Você não precisa dizer que é do Isaac Newton, ele vai sentir, ele vai reconhecer que aquilo pertence a um grande alquimista. Porque ele entende que a matéria possui muito mais do que a matéria. A matéria tem uma ânima, tem uma alma. Então essa, que é diferente, por exemplo, de um psicólogo. Ele vai dizer que você só vai achar que aquilo é alguma coisa porque você está projetando uma realidade psíquica na matéria. Não tem essa ideia. Mas aí você está se aproximando do espiritismo. Vai, a pessoa põe a mão num livro e sabe... A impregnação de um DNA assim que transita aí no, nessa... É um DNA espiritual. É. E o que acontece com as religiões em geral é que elas se afugentam na matéria. Você vê, ou quando se aproxima de uma forma totalmente dogmática. Do poder. Com certeza. A religião em geral é a negação da matéria. E a alquimia, ela contrapunha a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica naquela época era a negação do corpo, a negação da matéria. É. Você vai encontrar a transcendência depois da morte. É. Na alquimia não, a transcendência é o quê? Esse negócio de produzir ouro, não é ouro filosofal, não é ouro. Ouro físico. Físico. Claro que você pode produzir ouro filosofal também, pode produzir sapiência, mas eles produzem um ouro mesmo. Gosto muito dessa ideia. Isso aqui é um laboratório, não é outra coisa. O mundo é um laboratório. Ainda mais para quem faz teatro. É. Quem é, Luiz Carlos? Eu ou você? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Hoje você vai ser. Mas o que, que você tem cogitado disso, cara? Esse laboratório aqui tá. É um laboratório muito bacana. É um presente assim, de Deus, a gente está tendo esse laboratório. É um grande presente, assim. E eu estou atravessando uma fase assim, agora assim, muito situações assim que que me tiram muito do tempo que eu poderia ter para aprofundar naquilo que eu me interesso em fazer. Eu atuei na área de fotografia, né? Na área de arte. Estou, né? Bem afastado disso. Bem afastado disso. Atuei assim nesse de procurar assim despertar, né? e dentro daquilo que atuei como professor, é despertar os alunos para aquela atividade que era proposta na disciplina. Eu tive uma bênção muito grande, né? Que foi quando eu estava estudando no ginásio. Meu pai era médico e eu era de 13 para 14 anos, né? Nos casos é desenvolver a caixa torácica, né? Então tinha barra no fundo do pátio do colégio, então estava fazendo barra, mas tinha também uma cerca num campo de basquete, uma cerca assim, fazia uma cerca de cano. A barra era cano, não era essa barra que linda nas Olimpíadas, né? Que é uma barra flexível, que deve ser de aço, deve ter uma liga fantástica ali para, né, ajudar o embalo e tudo. Era um cano, né? Era cano. Então, um dia, eu me pendurei nos canos da quadra de basquete. E fiquei de cabeça para baixo. Aí quando eu fiquei de cabeça para baixo, eu olhei para o morro que ficava atrás dos banheiros. Tinha os banheiros do campo de futebol, né? E depois vinha o morro. Eu nunca tinha visto aquele morro antes, de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, era como se eu nunca tivesse visto aquele morro. O verde era um verde que eu nunca tinha visto aquele morro verde, daquele jeito. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que eram as imbaúbas prateadas. Eu nunca tinha reparado as imbaúbas. O morro ficou mais redondo, ficou mais verde, e as imbaúbas eu nunca tinha visto antes, que tinha aquelas árvores prateadas no mundo. Então isso foi muito forte, eu não tinha tomado nada. Não tinha. Simplesmente tinha ficado de cabeça para baixo. É gozadíssimo olhar as coisas de cabeça para baixo. A gente pode botar um espelho e tudo, né, para ver ao contrário, né? Pode arranjar um jeito de ver a coisa de cabeça para baixo, ver o teto. Se você observa uma cena de cabeça para baixo, filma, né, de cabeça para baixo, e vê a tela de cabeça para baixo, você começa a entrar naquele negócio que as pessoas ficam andando ao saltinho, né? Tudo pulando, assim, é muito gozado tudo, né? É muito gozado tudo. Então, comecei a propor algumas coisas assim, lá na universidade, né? Quer dizer, inicialmente era quando eu dei o curso era em fotografia, eu procurava fazer documentário, né? Tudo é documentário, né? E ligado assim à parte social, assim, né? Fotografia lida muito com o social, né? Mas quando a disciplina foi extinta, que mexia com realidade social, isso era a época de década de 70, né? E teve momentos que a coisa fechou muito, né? a disciplina de... o curso de cinema foi extinto lá no UNB. Aí ele veio aqui para Niterói. Né? E a disciplina de fotografia foi extinta lá no departamento. Né? Porque sobrou, né, a disciplina de fotografia lá. Teve um... teve uma espécie de... Porque o Nelson Pereira dos Santos, né, ele estava naquele início da universidade. Né? Naquele início da universidade, na época de Darcy, antes do golpe, tudo tinha um projeto curso de cinema lá. Né? E isso voltou depois de 67, os alunos entramos em greve assim, para mudar o corpo docente. Porque o corpo docente que tinha entrado depois da crise de 65, tinha gente assim, com história e tudo, né? Mas quem teria coragem de entrar no lugar onde todos aqueles que eram os melhores do país na época, que estavam querendo trabalhar para uma universidade para ser um cérebro do país, né? Saíram em protesto político. Quem queria ficar com o filme queimado desse jeito? Então foi viver mais ou menos numa França invadida pelos alemães. Luiz Carlos, eu acho que, até em função da sua experiência com fotografia, você devia ter um outro caminho para a entrada no roteiro de cinema, diferente deste que eu propus aqui nas obras, que é o da curta-metragem. Porque eu parti do suposto de que, mas um suposto teórico meu, de que se você enfrenta a longa-metragem imediatamente, você aprende mais rapidamente. Se você for fazer primeiro longa-metragem e depois aí, então, for estudar, for fazer primeiro curta-metragem, para depois estudar longa-metragem. Mas achei que você partir de cara para a longa-metragem seria um atalho para todos nós. Mas eu acho que isso não se aplica a você. Por causa da sua própria experiência de vida como fotógrafo, eu acho que você devia experimentar fazer o roteiro de curta-metragem. Colar um curta-metragem e escrever a sinopse desse curta-metragem, o que é que você quer mostrar nesse curta-metragem. Entendeu? Mas tem todos esses passos assim que são importantes, né? Mas você parte... Eu estava querendo levar você a fazer um longa-metragem, mas mudei de ideia. Eu quero que você trabalhe agora com curta-metragem. Seja primeiro um curta-metragista. Depois, conforme o que acontecer, vamos ver o longa-metragem com você. Mas eu acho que você deve fazer uns roteiros de curta-metragem. Para começar esses roteiros, primeiro uma sinopse de curta-metragem que você gostaria de fazer. A história dos conservantes não dá um curta-metragem? Hã? Os conservantes dele dão um curta-metragem. Não. É só de botar no papel, trazer aí, que é o negócio dele. Tem demonstrado uma tendência evidente a conceber curta-metragens. Então ele vai fazer curta-metragem. Claro que não é a lei absoluta, esse princípio que eu botei de começar pelo longa-metragem, fui eu que estabeleci. tem muitos cursos de roteiro que você começa fazendo curta-metragem. Aliás, acham até, eu acho mais comumente, que o caminho é esse, que é primeiro fazer o curta para depois fazer o longa. Eu que achei que devia fazer um atalho e logo para o longa. Mas no seu caso, eu achei melhor você seguir o processo clássico de fazer primeiro o curta-metragem. Tá? Uhum. Então, estamos combinados. Você vai trazer escritinho como é que vai ser o seu curta-metragem. E se você quiser fazer dois, faz dois. Uhum. Porque curta-metragem é curto. Uhum. Então, enquanto eles estão aqui batendo cabeça para fazer longa, você vai fazer uma opção de curta. Uhum. Né? Ok? Ok. Rubens e o então, seu documentário. Eu vou começar, vou ter que ser honesto. Eu não avancei muito essa semana, porque eu passei a semana no médico. Tive vários processos, que aí psicologicamente me abateram. Então, eu não avancei muito. Mas eu tenho algumas coisas que eu quero discutir, sim, porque, diferente do Bono, essa minha terceira tentativa, e as três, são temas que me interessam, né? Então, a que eu estou trabalhando agora é essa ideia do ato de descoberta da tese, né? que é o clímax que eu tinha apresentado a semana passada. E você tinha me pedido para não fazer uma abordagem como a deles, mas que eu tinha que me preparar para documentar esse processo. Agora, não está bem elaborado, porque de fato eu não tive tempo de elaborar. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que para mim é importante trazer, é a origem do processo e a conexão entre o documentário e o drama. Também, né? Então, eu não sei exatamente se isso é um drama no sentido convencional, mas como foi para mim a experiência, que é real, o que eu vou contar é real, eu vivi isso, foi assim que eu experimentei isso, né? Então, por incrível que pareça, essa minha experiência de encontrar uma tese, um tópico original, que explicava uma tal coisa que eu queria ter encontrado e encontrei, sei lá, nesse caminho alquímico aí, eu encontrei lá uma tal coisa. O início, para mim, tem algumas cenas que são muito marcantes para mim, né? E tem, e é, eu sou muito, a minha memória é muito musical, apesar de eu não ser músico. Quando eu era adolescente, quando eu tinha, não vou lembrar a idade exata, mas 14 para 15 anos, algumas coisas me marcaram, marcaram o rumo de toda a minha vida. Toda a minha vida. Ficou marcado por umas coisinhas que todas elas, na verdade, são a mesma coisa. Que eu vi expressos em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Então, por exemplo, parece uma coisa que sem sentido, vou tomar cuidado para tentar amarrar isso, porque parece que não faz sentido, mas tem. Quando eu ouvi o Caetano Veloso cantando Alegria, Alegria, achei uma... nem ele gosta, nem o Caetano gosta dessa música. Eu entendo que ele não gosta. Mas quem recebeu a mensagem, eu sei o que eu recebi como mensagem. Depois que ele produziu, não é mais obra dele, é de quem interpreta também, né? Depois, quando eu vi a Gal Costa cantando Baby, você precisa saber, você precisa aprender inglês. E uma terceira coisa, quando um professor de física me alertou para que uma musiquinha que para mim não dava muita atenção porque eu não gostava do Raul Seixas, mas que aquela musiquinha tinha os versos da Gita, e porque tinha chamado a atenção de uma outra música que fazia sucesso na época, que era Ouro de Tolo, e que tinha uns versos que tinham ficado na minha mente de uma... Eu era criança, né? Eu é que não me sento no trono desse apartamento com a boca cheia de dentes, escancarada, esperando a morte chegar, né? Então, essas coisas... Eu sei, é óbvio que eu sabia que ele era um maluco, vamos dizer assim, né? Diferente, num certo contexto, em termos de status musical, do que era o Caetano, do que era a Gal e do que era a Bethânia. Mas existia uma mesma coisa ali que era o que me interessava. O que é isso que me interessava que eu não sabia ainda? Aí tem uma outra cena que para mim foi muito importante. Quando eu comecei a perceber nos meus colegas, em mim mesmo e em filmes, que as pessoas estavam começando a deixar o cabelo crescer e usar roupa colorida. Eu era criança, mas aquilo para mim foi de um impacto muito grande. Agora, por que foi um impacto muito grande? Aí tem uma cena, não tem nada de amorosa na cena, nada disso, mas é quase mística essa cena, porque ela parece uma loucura. Mas eu lembro, eu ia saindo do colégio e do outro lado da rua ia passando uma menina que eu fiquei encantado, não por ela, mas ela andava, ela tinha um andar e um traje e uma energia que eu percebia, e agora vou amarrar com todas as músicas, né? que eles tinham vivido uma experiência de desprogramação do sistema. Todos eles funcionavam num outro estado de mente. E era isso que me fascinava ali, porque eu via naquela conexão deles, o que é isso que eles estão experimentando e que confere a eles a liberdade que eu busco. Não só a liberdade, mas a liberdade também. Por que não só a liberdade? Porque a liberdade, ela é uma coisa estranha. Ela não... Existe uma liberdade que é ilegítima. Existe uma liberdade que é legítima. A que é ilegítima, ela vira uma transgressão criminosa, ou libertinagem, ou não sei mais o quê. A liberdade que é legítima é o que me parecia mais próximo do que eu chamo do sentimento, do estado de amor puro. Aquilo, a potência da vontade, amor puro como uma potência da vontade. E eu só tinha esse impacto, não sabia de mais nada, era uma criança. Mas ali eu já sabia o que eu queria para a minha vida. E aí eu descobri que toda vez que eu me afastava dessa experiência, eu podia até ser bem sucedido, e muito bem sucedido como fui, mas eu tinha a impressão que estava vendendo a minha alma para o diabo. E eu, quando eu me aproximava dessa experiência, por mais difícil que ela fosse, ou de sofrimento, ou de enfrentar barro, ou de quebrar a cara, de errar, mas aquilo eu sentia que continuava no caminho certo. E aí, Bom, aí eu, quer dizer, o estranho, eu falei, eu não avancei, estou falando um pouco de improviso isso. Mas eu tinha em mente que essa reunião ia acontecer, eu já sabia que alguma coisa eu precisava trazer aqui, e ela mostrou a coerência do meu projeto. E aí o interessante é, depois, descobri que isso que eu não sabia o que era, que eu fui ver em outro, que eu fui pegar como modelo, que eu fui trabalhar, era a resposta para essa questão que tinha me inquietado. E era encontrar, na verdade, qual era o paradigma que orientava ou que servia como fonte de intuição para aquela menina que eu vi andando livre, como se o mundo não existisse. Eu falei, eu quero ser assim, como ela. Ou quando eu escutei Alegria, Alegria, né, que eu lembro minha tia comentando, até hoje eu lembro, que música mais sem perna e cabeça. Esses jovens estão ficando tudo maluco. Isso não é música. Isso não faz nenhum sentido. Não estou entendendo nada do que ele está falando. O que, que é isso? Eu vou na banca de gibi, eu pego uma Coca-Cola. Que coisa mais sem perna e cabeça? Falar dessas coisas. E eu, meio que extasiado, falando, meu Deus, não tem nada que eu ouvi até hoje que me faz entender mais o que é um sentimento do amor, que eu estou querendo quantificar, que eu estou querendo equacionar. E aí quando eu escutei, essa música é boba também, da Baby, aí na verdade era o bem-estar que ela transmitia, era o bem-estar que eu não tinha, era a paz que eu não tinha. Eu falei, aí, ela está nesse estado de gozo espiritual e está dando a dica, você precisa saber disso, você precisa descobrir isso, que é o que eu estou atrás. Não lembro nem da Maria Bethânia, mas aí só o visual dela, aquela xamã, aquela... Isso não existe no meu mundo, nos meus códigos, né? Isso aí é diferente de tudo, de onde é que vem isso, né? E aí, de repente, quando você pega um roqueiro mais básico, né? Como o próprio Raul Seixas, mas que também diz que não quer nada com esse modo programado de estar no mundo, não vou ficar nesse apartamento, não quero. Tudo isso tem uma mesma fonte, uma mesma, só essa fonte que me interessa. E aí, então é isso, a história inicial é essa. E aí, ou seja, aí porque eu falei, eu vou colocar isso na estrutura do monomito, porque eu fui estimulado por esse sonho, por esse desejo de perseguir esse caminho e enfrentei milhões de obstáculos pelo caminho. Primeiro obstáculo, né? Bom, li lá o Siddhartha, que depois eu descobri com o mestre Maciel, que não era a história do Buda original, que o barqueiro para ali, na travessia do rio, e de fato foi um livro que, de novo, a mesma história. O personagem encontra o Buda. É. Mas eu era criança. Buda. Mas eu não tinha 15 anos, eu não entendia nada disso. Eu só entendi uma coisa, que aquele filme me dizia dessa mesma coisa que eu queria. Aí eu saí do Siddhartha e fui descobrir uma coisa que era o yoga e a meditação. Comecei a praticar yoga e meditação. Eu tinha 14 para 15 anos. Mas aí, eu queria entender aquilo, a minha questão era aquela. Ainda achei um pouco careta aquele ritual muito tradicional, muito cheio de uma religiosidade que não fazia sentido naquele colorido que eu entendia a nova era, o novo mundo, sei lá o que fosse. Então, mas ainda assim eu estava ali. Mas aí eu descobri tudo de orelhada, que eu não entendia nada. Eu era uma criança desinformada, do subúrbio, de colégio classe média baixa, mas estava buscando, que tinha uns tios que eram de classe média alta, que às vezes ele informava. Mas, de repente, o que acontece? Você vai para 15, 16 anos, você tem aquela, aí vem a música como influência, e a literatura, e aí você acessa, sei lá, aquela geração de novo de orelhada, via as influências deles até chegar nas raízes. Mas que, para resumir, vai de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e Timothy Leary, né? E aí você fala, não, peraí, isso que eu estou buscando com o yoga, que é a essência do amor, que é Deus, porque eu não queria religião, eu fui estudar todos os católicos, todos os santos. Eu falei, não é isso que eu quero. Não é essa coisa de se flagelar, de culpa. Não é isso, não é isso que eu estou buscando. Então, quando eu me decepcionava quando eu via a vida dos santos, eu achava muito sacrificante. Não, eu achava pobre mesmo. Eu não via nada de santo ali, na verdade. E quando eu comparava com a vida dos, começando a fazer isso com os místicos orientais, eu falava, nossa, mas isso aqui é tão maior. E eles estavam lá se flagelando por ignorância, às vezes. Parecia para mim. Apesar de ter lido, sei lá, São João da Cruz, Santa Teresa, São Francisco. Tudo isso eu tinha lido. Tanto que meus professores, sua vocação é para ser padre. Eu falei, eu, padre? Jamais. Eu vejo vocês todo dia aqui, escondidinho, saindo com a garrafa de vinho para se beber e dar lá, e depois vem fazer discurso para a gente. Eu achava de uma hipocrisia sem tamanho. Comportamento. Não é isso que eu queria. Era a verdade. Não quero me esconder no espaço. Estou buscando a verdade. Então, esses outros me pareciam mais honestos. Os poetas longos, né? E aí o que acontece? Aí eu fiz, estou falando do Monomito, a jornada do herói, como se essa minha trajetória tivesse algo do heroísmo que eu tinha que experimentar, porque eu não tinha onde encontrar a resposta. Mas eu não estou em busca do prazer, nem estou em busca de curtir nada. Nunca essa busca foi minha. Mas aí tá bom, eu quero essa jornada, vou experimentar LSD, cogumelo, maconha. E obviamente que você sente que você acessa uma outra realidade. E de fato eu vi um monte de coisa, eu tive um monte de experiência. Mas eu estou na jornada do herói, enfrentando os meus obstáculos. E aí você não tem controle sobre isso, você não está no contexto religioso, igual no ayahuasca, santo daime. Você está fazendo uma experiência solto no mundo. E no meio de gente que não quer isso, quer de fato bagunça. O pessoal da época dos anos 60 queria mais era chutar o balde e curtir. Né? E eu meio que, vamos ver qual que é isso, fui experimentando. Mas até parar e dizer, peraí. Eu estou buscando a Deus. Eu estou me aproximando e estou me afastando de Deus com isso. Eu já não tinha mais certeza. Ou seja, eu fui capturado aí, tomei uns caldos, como se fala. Aí o que acontece? Eu vi um filme, sem eu me dar conta, já. Nessa estágio que eu vou contar, eu tinha feito vestibular para engenharia. Tinha ingressado, comecei a fazer. Eu era um excelente aluno, assim, sem falsa modéstia, mas eu não fazia muita força para ser sempre entre os dois, três primeiros. Mas depois que eu comecei a usar as drogas e fui para a engenharia, de repente, minha vida acadêmica e intelectual, ela acabou. Mas eu achava ainda que estava no caminho certo, que o mundo está errado, eu estava certo. Aí já era muito contestador no sentido irresponsável. Mas não percebia isso mais, eu tinha percebido. Mas aí eu vi um filme todo na TV, eu tô uma tarde. Olha, confessar aqui. Eu fumava de maconha com um colega. Eu estava sempre fazendo de tarde, pus um filme na televisão. Esse filme, coisa boba. Era um filme de um psiquiatra e uma menina que era estudante de medicina, que durante o estágio dela na medicina fez umas experiências com umas drogas e se viciou. E não reconhecia que estava viciada. E ela era muito vaidosa e argumentava muito. E sempre que eu falava para ela parar, ela tinha argumentos mais convincentes. E eu me vi nela, porque todos os argumentos delas eram os meus. E aí o psiquiatra disse, olha, tá bom, quer continuar, continua, só tive uma coisa. Quando você perceber que o teu comportamento, tudo em tua volta, está se deteriorando e piorando, vai ter certeza que, isso, que você entrou no caminho do vício, você está viciado. Porque o teu ambiente, o teu entorno está se deteriorando. Aí quando a cor foi, peraí. A essa altura eu já tinha saído de casa, eu saí de casa. Eu já estava quase que abandonando o curso de engenharia. Peraí, a minha vida está uma zona. Aí eu fui olhar no espelho, esse não sou eu. Quando eu olhei bem, eu percebi já assim, muito magro, os olhos fundos, de quem curtia todas as madrugadas. A mãe adorava amanhecer, né? Você ficar numa roda com o pessoal. Às vezes era incrível mesmo, até as 5, 6 da manhã. Mas quando eu olhei no espelho, não é possível, isso não está me fazendo bem. Mas ela estava em dúvida. Aí eu fui, falei, não, vou falar com o meu tio, que é um instrutor de yoga. Né? Olha, eu tenho uma tese que eu estou muito na tua frente, você fica fazendo yoga, perdendo tempo. Eu experimentei, mas olha, eu conheço todos os atalhos. Tem aqui esse livro que trata disso, isso aqui, ó. Eu experimentei tudo isso. E não sou viciado. O que você tem a me dizer sobre isso? Aí ele falou, tá bom, não quero discutir com você não. Só vamos fazer um trato aqui, você está dizendo que não é viciado, né? Então eu não quero conversar hoje com você, vamos fazer uma coisa? Fica um mês sem consumir nada. E daqui um mês vamos conversar. Você não é viciado, né? Qual o problema de parar só um mês? Depois você volta. Pô, fechou. Nunca mais voltei a usar. Porque desse mês eu percebi o quanto tudo tinha me feito mal. Né? Então, bom, essa é na minha jornada de lance foi etapa, experiência com as drogas. Aí parei de usar. Foi ótimo, parei de usar. Tranquilo, agora eu vou voltar a ser o que eu sempre fui. O melhor aluno, entre os melhores, alguém que vai se destacar, que vai alcançar os resultados. Só que eu estava numa faculdade de engenharia que, primeiro, era forte a escola. Aí eu descobri, cadê meu raciocínio lógico? Eu estou lento. É incrível. O pessoal disse que... Aí que eu comecei a me tocar. Pô, escrever a poesia é fácil. Fumar um baseado, escrever... É mole. Meu amigo... Prova um teorema quando você fumou um baseado. Aí que eu percebi que, vamos dizer assim, não tem nada demais você compor uma música, pintar um quadro, que ela te ajuda de um lado, mas que para esse lado que eu queria, isso não tinha a menor relevância. Né? Eu falei, peraí, eu preciso agora fazer fisioterapia para o meu cérebro. Eu acabei com ele. Minha memória está péssima. Cadê a memória que eu tinha? Cadê a minha capacidade? Ia fazer os exercícios, eu terminava primeiro que todo mundo. Pulava 4, 5 etapas no raciocínio e dava a resposta certa. Agora eu estava num estado de semi-imbecilidade. Por essa imbecilidade que eu estou julgando que é estado de espiritualidade, não, não é. Mas, eu falei, tá bom. Aí eu descobri outra coisa. Eu falei, também não, nem sei como vim cair na engenharia, porque quando eu comecei a usar droga, eu achava que era bom e tudo, fui pra lá, fui cair lá. Mas foi uma escolha já depois que eu tinha iniciado a usar droga. Nem era o que eu queria. Aí eu falei, eu vou abandonar a engenharia. Mas era escola paga, tinha bolsa. Mas aí eu fui conversar com o meu tio. Falei, não está difícil, não está tendo essas dificuldades? De fato, você está fisioterapia. Você quer se liberar dela? Se libera depois que você vencer. Ou seja, se torne um bom engenheiro primeiro. Né? Então, tá bom. Então, eu vou fazer engenharia como fisioterapia, para recuperar minha capacidade mental, ou seja, para ser aprovado. Eu ia fazer um cálculo, eu fui quase jubilado, tinha jubilamento. Não consigo mais, não dou conta. Fico sentado na primeira carteira e fico olhando para o quadro. Não dava 2 minutos, eu estava viajando. Não tomava droga, já não sei quanto tempo. Mas cadê que o professor já estava apagando o quadro, já não sabia nem. Não conseguia focar, não prestar atenção. Como é que eu reconstruo? Aí eu percebi que eu perdi toda a disciplina. Aí eu estava desesperado, minhas notas despencando. Eu falei, você é reprovado, jubilado. Aí o que acontece? Eu tive um sonho de madrugada. Tive vários sonhos. Né? Surgiu esses, olha de novo, um mentor em sonho. Eu tive vários. Um sonho eu vou contar. Olha, tá vendo aqui, ó? Desce nesse escorregador. Desci pelo escorregador, assim. Gostoso, divertido, né? É. Agora vai lá por trás e sobe a escada. É mais difícil, é mais cansativo, não é? Então, você desceu brincando até o fundo. Tudo certo. Agora, você vai ter que subir degrau por degrau. Só que, para cada... Eu não lembro mais o valor, mas eu tinha isso. Para cada degrau que você desceu, o esforço para subir é 10 vezes maior. Então, você desceu até embaixo. E vai ter que fazer 10 vezes mais esforço para chegar aonde você estava. Tive um sonho. Agora, não se preocupe, porque... O esforço vai ser teu, mas as intuições nós vamos te dar, né? Então, primeira coisa, isso, levantar de madrugada, fazer meditação, fazer exercícios. Bom, tá bom. Avancei pela engenharia, de fato, minhas notas melhoraram, e depois conheci a Cássia, e aí a gente foi construir uma coisa junto. E quando eu me formei, eu já me formei entre... a turma boa, assim, dos melhores alunos da turma. E peguei os melhores empregos. Eu concorri com tanta garra que eu queria provar para mim. Nunca competi com ninguém. Competição nunca foi o meu barato. Competia comigo mesmo, sempre. Então, no mesmo dia, numa época de crise, já nos 80, eu tive no mesmo dia a resposta de duas multinacionais. Contratando. No mesmo dia, de manhã a Rony me ligou, o Rony Polanco, e de tarde a Pirelli me ligou. Pude escolher para onde eu ia. Metade da classe não conseguia nem estágio. Ah, cara, difícil. Tive dois no mesmo dia, com emprego garantido, com um monte de projeto. Bom, aí fui fazer um... Aí outra descoberta. Eu estou lá, te casou, né? Eu estava infeliz. Mas, caramba, eu consegui tudo. Aí você acha que foi para isso? Você passou por todo esse processo? Cadê a tua busca? Cadê a tua questão? Você vai parar aí na metade? Né? Aí eu lembro assim que eu estou. Aí eu, o mundo ajuda. Estou, né? Me alongando muito? Estou assim, me alongando muito? Não, para mim tudo bem. Está tranquilo? Posso continuar? Mais uns. Não sei que horas são. 9h40. Melhor parar, né? É para dar uma ideia. Ou seja, que... Eu vou terminar em 5 minutos só para dar... Só parece que eu fiquei só... Não quero ser o Rolando Lero. Né? Amado mestre. Como não tenha, como eu não fiz nada, tô, não é isso. Na verdade, eu tinha. E está dentro dessa trajetória do movimento. Viu? Então agora, onde que eu queria chegar? Aí falou, tá bom, dá para fazer o roteiro da tua vida. Eu sei que eu consigo colocar aí porque eu tenho isso. Eu tenho os mentores espirituais, em sonho, tem mentor real, instrutor de yoga, tem a passagem pela engenharia, tem o convite forte para falar, olha meu amigo, e dentro de uma fábrica não dá para fazer o que você quer. Agora, ó, você está ficando rico, a barriga está crescendo, está ganhando dinheiro, tua vida material está bem, mas teu espírito está morrendo. Não é? Então, chegou a hora de sair e continuar a jornada, abandonar tudo, faz os outros passos, aí lá no Canadá vou ter o insight da tese, tem as outras lutas. E é isso, a história que eu ia contar. Mas é dizer que a tese que eu acabei fazendo responde a minha questão de um menino de 15 anos, que eu comecei a buscar. Eu respondi a questão e formulei o paradigma fundado no amor. Eu dei a expressão, o paradigma da contracultura, que nasceu nos anos 60, para mim, ele é uma melhora do paradigma criado por Santo Anselmo e divulgado por São Tomás de Aquino para estruturar o mundo ocidental segundo o modelo aristotélico tomista, que se dá segundo a expressão fides, queres, intellectus, né? A fé como pressuposto para a razão. E aí, não. Eu encontrei isso trabalhado lá na Gita, né? É esse sentimento de amor que te dá certeza interior, é o sentimento de amor que legitima a razão, é esse sentimento, essa vontade, essa coragem de ser coerente com o que você acredita, de lutar pelo que você acredita, é isso que é a base, né? Então não é filhos. Ele até estava certo na época, porque a fé era tudo para eles na época. Mas não pode ser fé, porque a fé está em contradição com a razão. Fé é aquilo que eu tenho que aceitar, mesmo sem nenhuma motivação racional para isso. Né? Eu estou falando de uma coisa que não precisa estar em contradição com a razão. Né? Ela faz a síntese dialética dos contrários, da contradição. Ela harmoniza os contrários, que é o amor. Então, o paradigma pós-moderno, que para mim o Maciel é uma das expressões, né? É tirar da casa intelecto, que é o... Não podia pôr isso como título na tese, porque não é um departamento de filosofia. Então, eu vou estudar o que é Sharada na Gita. Mas, ou seja, na jornada da minha vida, me propus a responder essa questão dos anos 60 e respondi. Né? Agora, eu sei que nada disso tem a ver com docudrama, nem com nem sei o que fazer com isso. Eu devia escrever um livro. Isso aí é um livro. É um livro, não é um filme. Não cabe. Assim. Ou talvez o seu livro possa ser adaptado por um filme. Você tem que escrever um livro. Tem que escrever um livro. Então eu estou liberado do roteiro e vou passar para estruturar o livro, é isso? Vai escrever o livro, é. O roteiro, se você quiser fazer o roteiro, você faz. Não, não precisa. Mas isso aí que você quer fazer é um livro. Ah. É nitidamente um livro. É uma experiência que passa pelos anos e que tem que ser bem explicada. Então tem que ser um livro. O filme depois pode pegar os momentos principais disso, armar o roteiro, mas tem que ter o todo que é o livro. A intuição do livro, por incrível que pareça, eu já tive. Ela tem a estrutura de um mosaico, onde eu vou jogando as peças aos pouquinhos. Vai dar sentido daqui uns 10 anos, mas é o meu blog. Pensando, o seu blog está o material para você fazer livro. Aí. Então, concluí minha etapa. Se você disser que eu concluí, eu vou te pedir uma segunda lição. Tá ok. Que é a gente depois começar o Castaneda. É, porque para fazer o roteiro, eu tenho que entrar na parte técnica. vai ter que fazer listas de quem você vai entrevistar, de que lugares você vai filmar, pesquisa iconográfica, coisas do passado, imagens do passado, seu retratinho com 15 anos. Sabe? É. Sabe? É uma outra coisa, é um procedimento técnico. Você tem a concepção. A concepção você escreve. E você pode dizer, eu tinha 15 anos, não sei o quê. Mas o espectador, você tinha 15 anos, assim, mostra um retrato do garotinho ali com 15 anos. É uma gravação sua falando com 15 anos, melhor ainda. Porque o documentário, quanto mais rico for a iconografia do documentário, melhor é, né? Claro. Né? Depois as drogas, você drogar. Se aparecer uma viagem sua. Teve muitas bonitas, né? É, pois é. Muitas que foram experiências espirituais verdadeiras. É, pois é. E tive as bad trips também. Mas então, mas... Bad trip. Ah. Ou seja, fui ao céu e ao inferno. Mas para selecionar isso, você tem que escrever o livro. Vai lá no blog, vê o material que você já tem no blog, para dar uma... É. Para dar um corpo de livro. A ideia é essa mesmo, já. Então, encaminhado. Tá ok. Tá legal. Então, gente, tá bom por hoje? É, tá bom. Então, tá. Muito obrigado. Vi que hoje eu mantive de alerta. Mas aí a... Então, parece que a única pessoa que está desenvolvendo o roteiro sou eu, né? Hã? O único que está desenvolvendo o roteiro sou eu. E a Úrsula. A Úrsula.